cair na tentação. Fez um estrago feio no meu coração. Foi um descuido meu deixar acontecer. Doideira de momento, esse foi meu mal. Amanheceu eu jogado em seus braços, a atração fatal. Foi a gota d'água, foi, machucou e foi cruel. Vacilei, ela viu um bilhete escrito o nome de um motel. Foi a gota d'água, foi, eu que sempre fui fiel. Mas fiz tudo errado, fiquei sem as duas, nem favo, nem esse foi meu mal. Amanheceu eu jogado em seus braços, a caça fala.